deixasse, quem há de dizer a saudade no meio das águas rolando também. rumor neste mar, viver, sonhar. Noite de céu tão lindo, no oceano e findo a buscar o prazer de viver amor. Se tudo passou, se o amor acabou, a rosa deve ficar. Num canto qualquer do teu coração, o amor reviverá. Mas ela está em nossa sintonia, curtindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. O nosso e-mail para que você solicite músicas: uspfm@sc.usp.br. Mas nesta manhã, vamos nós com música. Missiva que vem da capital do chope, a nossa querida Ribeirão Preto. Ele está em sintonia com a nossa 107,9, a nossa Rádio USP em Ribeirão Preto, e a ele o senhor Homero Espósito, que gostaria de ouvir com a voz orgulho do Brasil, Vicente Celestino, do poeta Luiz Peixoto, arranjo do Radamés, A Casa da Colina. Dalva de Oliveira, talentosa, mãe do Peri Ribeiro, esposa do Erivelto Martins, Dalva de Oliveira, em arranjo do Maestro Borba, do musicista João Roberto Kelly, canta para ele que reside em Ribeirão Preto, o senhor Homero Espósito, Rancho da Praça 11. Você sabe de onde eu venho, e uma casinha que eu tenho fica dentro de um pomar. É uma casa pequenina, lá no alto da colina, onde se ouve longe o mar. Entre as palmeiras bizarras, cantam todas as cigarras, sob o voador do sol. Do verão desse horizonte, no jardim canta uma fonte, e na fonte um caracol. O jasmineiro tão branco tomba de leve no banco a flor que ninguém colheu. No canteiro uma rosinha, no aprisco uma ovelhinha, e em casa meu cão e eu. Junta minha cabeceira, minha santa padroeira, que está sempre em seu altar. Cuida de mim se adoeço, vela por mim se adormeço, e me acorda devagar. Quando eu desço pela estrada e olho a casa abandonada, sinta a ovelha não sei quê. Anda em tudo uma tristeza, como é triste a natureza, com saudade de você. Se você é minha amiguinha, venha ver minha casinha, minha senda, meu pomar. Que o meu cavalo é ligeiro, é uma légua só do outeiro.